Jak se jako... Oscar Rufi Serra, ajuste 1010, completa a final do procedimento ILS, com linhas para cima, turno 895. Oscar Rufi Serra. Oscar Golf Sierra, o ajuste 1010, intenção para seguir captura no zero. 17, querido. A gente reporta passando marcador externo, vento 050 graus com 5 nós, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, reportará. Passa externa, quando se evita marchar, propõe Oscar Golf Sierra. Pilotando Oscar Golf Sierra, vento 050 graus, 619, livre pouso, pistão no zero. Corrige, a intenção é circular para 197. Sente, dá presente então, plano cancelado aos 52, dá presente autorizado, bate pela direita, reporta final 17, Oscar Golf Sierra. Reporta na final 17, Oscar Golf Sierra. Só confirmando após o pouso, prossegue para o parque 5. Afirmo, agora é bypass. Enter. Oscar Golf Sierra, pouso autorizado, pista 17, vento 060 graus 7. Ciente, Golf Sierra, foi fixo. Acabou que erra no solo 55, autorizado o táxi até a Bahia Fels, passando a frequência livre, um bom dia.